Amém, obrigado pelo louvor. Irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram Colossenses, capítulo 3, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre religião, religiosidade e relacionamento? Irmãos, pensa nisso comigo. Nós temos uma religião, ok, isso não está errado. Quem aqui se considera cristão? Eu sou da religião de Jesus. A gente chama de um outro nome que está tão feio que dá, às vezes não está se... Eu não quero mais usar porque tu tem que explicar. Quem aqui se considera evangélico? Todos nós, a gente segue a Jesus. Mas hoje falar que é evangélico tem que explicar... Que tipo de evangélico? Eu digo que sou pastor, eu tenho que explicar que tipo de pastor. Porque, infelizmente, tem muita coisa errada dentro do meio evangélico. Mas, irmão, qual é a diferença da religião e do relacionamento? A religião, me perdoe a palavra, mas a religião, ela é chata demais. Religião é chato. Não te escandaliza com isso, mas é chato. Sabe por quê? A religião, ela vai te proibir de fazer as coisas que você gosta. A religião vem e diz que tu não pode mais beber. Mas que absurdo. Não, é proibido beber agora. A religião diz que eu não posso mais olhar as coisas que eu gosto de olhar. A religião, ela vem e diz que eu não posso mais ir nos lugares que eu gosto de ir. Tudo que eu fazia, agora vem a religião e diz, isso tu não pode, isso tu não pode, isso tu não pode. Pensa em alguma coisa te proibindo de fazer o que tu quer. Quem gosta de ser proibido? Ah não, eu quero fazer, eu gosto. Eu não vejo maldade, eu quero ir lá. Aí a religião vem e diz, não, não pode. E aí fica pesado, irmão. Porque aí tu tem que fazer coisas que tu não quer fazer. A religião vem e diz que tu tem que dar o dízimo. Ah, vai pedir dinheiro. Eu sabia, vai em igreja e pede dinheiro, é assim. A religião, ela é assim. E o relacionamento? O relacionamento não é assim. O relacionamento não é chato e não é pesado. Porque eu começo a me relacionar com a pessoa de Jesus... E de repente eu começo a me relacionar com Ele, eu começo a andar com Ele, eu começo a conhecer a Bíblia, eu começo a conhecer a vontade dEle. E de repente eu descubro que tem um texto bíblico que diz que eu não preciso me embriagar com vinho, que é para mim me encher do Espírito. E aí eu perco a vontade de tomar o vinho. Ah, vinho, grande coisa, vinho, eu não quero mais. Eu quero algo maior que o vinho, eu quero o Espírito do Senhor. E aí de repente eu perco o desejo de frequentar lugares que eu frequentava. Por quê? Porque o meu relacionamento com Jesus, ele vai me deixando parecido com Ele. Eu passo a querer as coisas dEle. Eu passo a imitar Ele, eu passo a querer fazer o que Ele quer. E aí é uma escolha minha, não é uma proibição. Não é algo que vem de fora. A religião vem de fora e é imposta sobre as pessoas. O relacionamento com Jesus, ele vem de dentro do meu coração com Ele. E aí eu não quero mais fazer as coisas que desagradam a Ele. Aí o pecado, ele gera sofrimento em mim, não mais satisfação e prazer. Ele gera um prazer pequeno e um sofrimento grande, porque eu me entristeço. Porque eu fiz algo contrário à vontade daquele a quem eu amo. Casais... O que que tu sente quando tu magoa a pessoa que tu ama? Eu já me comprometi com a minha esposa, irmãos. Acho que mais de 100 vezes. De que eu não vou mais expor ela nas pregações. De vez em quando eu dou uma escorregada. Tô pregando e pregar é muito dinâmico. E porque a Juliana... Droga. Falei para ela que eu não ia mais fazer isso. E aí eu me entristeço. Relacionamento é isso. Eu me apaixonei por Jesus. E o pecado, ele não é mais proibido. É eu que não quero mais. Eu não estou agora preocupado em cumprir um ritual. Ah, ir na igreja, ah, é pesado sair domingo de manhã. Irmãos, eu fui deitar às 3 horas da manhã, essa noite. Feliz da vida. Orei, fui dormir. Acordei não tão feliz, acordei cansado. Mas, Senhor, vamos lá. Cheguei aqui e o meu coração se encheu de alegria. Porque não é uma religião. Não tem ninguém me obrigando a vir aqui. Não tem ninguém dizendo, cristão, vai, vai. Não, eu quero ir. E isso faz toda a diferença. Irmãos, nós não queremos nos tornar religiosos, frequentadores de igreja. Eu quero me tornar amigo de Jesus. Amigo. Alguém que convive, que anda junto. Alguém que está perto. Amém? Abriu a sua Bíblia aí em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu fui a um show ontem de noite com um irmão chamado Rodolfo Abrantes, que mexeu bastante com o meu coração. É um homem de Deus. E ele disse, aquilo que tu busca, aquilo que te atrai, é com isso que tu vai ficar parecido. Eu fiquei meditando nisso. Pensa, aquilo que atrai o teu coração, tu vai ficar parecido com isso. Pessoas que gostam de futebol e jogam bola e coisas, ficam parecidos com os jogadores, não ficam? Tá fácil ficar parecido, é só meter um penteado, aquele bem feio, faz um penteado bem esquisito, ficou parecido. Pessoas que gostam de luta, de esportes, de academia, ficam parecidos, vão para a academia malhar para ficar fortão. Não é assim. É aquilo que me atrai. Se eu gosto de rock, de música, eu vou ficar parecido com os caras que cantam as músicas que eu gosto. Aquilo que me atrai vai me deixar parecido. E aí aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por todas essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Até aqui, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Colossos, aos irmãos que congregavam lá. E ele começa a carta, ele começa o capítulo 3 dizendo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se você ler no capítulo 1, versículo 2 de Colossenses, você vai ver que o apóstolo Paulo se dirige à igreja, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo não está escrevendo esse texto bíblico para pessoas que não conhecem a Deus. Ele não está escrevendo essas coisas para pessoas que não ouviram de Deus. Não, é para a igreja. E dentro da igreja, existem aqueles que foram ressuscitados com Cristo e aqueles que não foram. Se você olhar o contexto dessa carta, você vai perceber que a igreja que se reunia nessa cidade, ela era uma igreja muito preocupada com o cerimonialismo, muito preocupada com os ritos, muito preocupada em cumprir detalhes da lei. E isso não é ruim. Mas o que eu falei antes, se eu apenas cumprir a lei vai servir para me mostrar que eu sou pecador. Se eu apenas me ocupar com a lei vai mostrar que eu não vou alcançar a salvação. Precisa existir algo além. Eu vou me preocupar com a lei, eu vou me preocupar com a minha vida. Mas eu preciso ir um passo adiante da lei e encontrar a graça e a misericórdia de Jesus. Porque quando eu olho para a lei, eu vejo os meus erros. E quando eu olho para Jesus, eu vejo o perdão dos meus erros. Eu vejo a restauração. Então o apóstolo começa dizendo, olha, se vocês foram ressuscitados, vocês podem estar na igreja cumprindo todas as regras. Vocês podem fazer tudo que é obrigatório a um cristão fazer. E isso não significa salvação. Irmãos, fazer o bem não significa salvação. Fazer caridade não significa salvação. Fazer as coisas que me mandam fazer não significa salvação. Você já fez algo certo com o coração errado? Você já cumpriu uma ordem que você precisava, com o coração rebelde, revoltado, brigando? Provavelmente todos nós. Na infância a mãe manda fazer e o certo é obedecer. E aí para não apanhar tu vai lá e obedece. Mas o coração está esperneando. Fazer o certo não é o suficiente para minha salvação. Entendeu o que eu quero dizer, irmão? Fazer o certo não basta. Existe algo que vai além. Então se nós nascemos de novo, se fosses ressuscitados, para ressuscitar, irmão, o que acontece antes de ressuscitar? Tem que morrer, irmão. E aí nós estamos falando bastante sobre esse tema esse mês. Tem que morrer. Eu só vou ressuscitar com Cristo. Para que eu ressuscite com Cristo, eu primeiro preciso morrer. E aí aqui esse ressuscitado é uma referência à morte do velho homem e ao novo nascimento em Cristo Jesus. Não é um nascimento físico. Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Não pode, não vai voltar. Mas é um nascimento espiritual. É quando eu morro para as minhas coisas, para que Cristo viva em mim. É isso que está aqui. Então isso é conversão. Hoje parece que conversão está associado à religião. Tu te converteu? Sim, estou indo na igreja. Não, eu não te perguntei se tu está indo na igreja. Eu perguntei se tu entregou a tua vida para Jesus. Sim, sim, eu frequento a igreja do Mover. Quinta, sábado, domingo, terça. Não, mas não foi essa a pergunta. As pessoas começam a frequentar a igreja e interpretam que isso é a conversão. Ah, agora tu vai virar... E quando tu começa a ir na igreja e os teus amigos descobrem que tu está indo na igreja, ah, vai virar crente. E aí tu diz, não, é mais ou menos, não sei. Mas isso não é conversão. A conversão é quando eu abro mão do meu direito de governo que eu tenho sobre mim e entrego ele para Jesus. É quando eu frequento a igreja, sim. Mas porque eu amo o dono da igreja, o Senhor da igreja. Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Isso é conversão. Então aqueles que já morreram para o mundo, para o pecado. Irmãos, o mundo ele é atraente. Eu trabalhei até poucos dias como pastor de jovens. O mundo é muito atraente. Só que Jesus é mais, irmão. As luzes do mundo atraem. Só que o Pai das luzes, como diz a palavra, atrai mais. Basta eu entender e passar a me relacionar com Ele. Isso é conversão. Então essas pessoas que já, se fostes ressuscitado com Cristo, essas pessoas que entregaram a vida para Jesus, leia comigo ali na metade do primeiro versículo. Buscai as coisas lá do alto. Irmão, buscai as coisas lá do alto. Lá do alto aonde? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Agora que Jesus é o Senhor da minha vida, eu preciso aprender a buscar as coisas lá do alto. Irmãos, quem te ensinou a gostar de ganhar dinheiro? Quem te ensinou isso? Ou tem alguém aqui que não gosta de dinheiro? Não. Se tem, eu te dou o número da minha conta, tu pode mandar todo o teu dinheiro para mim, eu vou cuidar. Se o teu dinheiro está te incomodando, pode dar ele para mim que eu cuido. Quem te ensinou isso? Ninguém. Isso está em nós, é uma necessidade. Quem me ensinou a gostar de determinadas coisas? Ninguém. Isso foi desenvolvido dentro de mim. Agora as coisas lá do alto, essas eu vou precisar buscar, irmão. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. Ela já sabe ser egoísta. O que eu vou ter que ensinar a criança é a repartir. Eu já falei aqui que fiz uma visita uma vez e minha filha arrancou o brinquedo da mão da outra criança da casa. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas aonde que essa criança aprendeu isso? Com Adão, irmão. Com Adão, quando Adão pecou, ele me deixou uma herança. Agora eu preciso aprender a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Atos capítulo 7, versículo 56, vai falar da morte de Estevão. Preguei sobre isso semana passada em Niterói. E me chama a atenção que quando esse homem está ali para morrer, sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, se eu vou buscar as coisas lá do alto, lá no alto, o que tem lá no alto, irmãos? O que é que tem no céu? O que é que tem lá em cima? Como é que eu vou entender isso? Alguém já te disse, tu tem que buscar as coisas do alto. Bom, então eu vou subir no segundo piso da minha casa, vou buscar alguma coisa, não entendo. O que tem no alto? O que é o alto? O alto é o céu, irmão. O alto é o céu, e no céu está o Senhor Jesus. Abra comigo em Apocalipse, lá o último livro da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Eu preciso tentar descobrir o que está no céu, irmão. Eu quero entender o que acontece no céu. Sabe por que eu quero descobrir como é o céu, irmãos? Porque quando eu chegar lá, eu não quero me sentir perdido. Eu não quero chegar no céu e ser pego de surpresa. Uau, é assim o céu. Não, irmão. Sabe quando tu chega num lugar completamente estranho para ti? Como que tu te sente? Meio deslocado, meio desconfiado. Tu não tem alguém que tu possa... uma referência. Lembra quando tu começou a vir na igreja, como era? É estranho. As pessoas, vai num grupo pequeno, numa célula. Às vezes eu penso que vai ter crente que vai chegar no céu e vai se sentir assim, irmão. Ué, o que se faz aqui? Como é que se comporta aqui? Que postura que tem? Para que isso não aconteça, eu estou preocupado. Eu estou tentando fazer um cursinho de boas maneiras celestiais. Eu quero aprender para que serve aquele monte de talher, que eu até hoje não entendo, irmão. Para que serve aquele monte de prato que os restaurantes chiques botam um em cima do outro. Tira tudo, me dá um garfo, uma faca aí, vamos mandar ver esse negócio. Não, eu não quero fazer feio no céu. Então eu preciso entender o que acontece no céu. e quem está no céu. Apocalipse capítulo 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, quem está no céu? Quem está no céu? Deus. E o que acontece no céu? O céu é um lugar onde não haverá pranto, dor, lágrima, morte. O céu é um lugar onde não existe tristeza. Irmão, no céu não precisa de antidepressivo. Nós estaremos todos eufóricos no céu. Aqui na terra precisa. Existe depressão física, existe depressão espiritual, existe depressão por diversos motivos. Pastor, toda pessoa que sofre de depressão está endemoniada. Não, irmão, não é assim. Então toda pessoa que pega uma gripe está endemoniada também. Porque a depressão é uma doença. Agora, existe um tipo de depressão, sim, que é lançada pelo diabo para destruir o meu coração. Só que no céu, irmão, não vai ter isso. No céu, essas coisas não existirão mais. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque pecou. Então o céu é um lugar que não existe pecado. O céu é um lugar perfeito, um lugar santo. E o que torna o céu esse lugar especial? É a presença de Deus. Porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque Deus vai cuidar de mim. Isso faz do céu esse lugar fantástico, maravilhoso. Eu espero que o teu coração tenha muita vontade de ir para o céu, irmão. Eu não posso viver a minha vida cristã inteira e encarar a morte como a perda final. A morte como um fim trágico. Não. Irmãos, para crente a morte é promoção. Essa hora tu podia dizer aleluia, irmão. Pode, fica à vontade, eu tenho dito isso nos cultos. O céu, ele é assim, ele é esse lugar especial. Então eu devo buscar as coisas lá do alto. E aí depois diz: pensai nas coisas lá do alto. Quando eu busco, é uma atitude prática. Eu tenho que me mexer para buscar alguma coisa. Já viu o homem preguiçoso em casa? O homem preguiçoso em casa, ele está lá sentado e pergunta para a esposa: amor, quer que eu busque? Quer que eu ajude? Mas está sentado. E a mulher está lá fazendo tudo sozinha. E o camarada está ali com aquela cara de preguiça. Não é assim que se busca, irmão. Maridão levanta, vai do lado da esposa e diz: amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falo essas coisas quando a Juliana não está, tá, irmão? Senão depois ela me cobra em casa e diz: levanta daí e vai lá buscar. Não, no céu é assim. Eu vou passar a buscar, então eu preciso buscar, eu preciso me movimentar. Pensar. Tu consegue pensar parado? Tu consegue pensar sem se mover? Diz a lenda que os homens conseguem ficar longo período sem pensar em coisa alguma. Para as mulheres isso é impossível. Diz a lenda, tu já perguntou para o teu marido: o que está pensando? Nada. E a mulher diz: como nada? Não, não pode um ser humano pensar em nada. Não, irmãs, pode, tá? O mundo masculino permite ficar olhando. O que, que tu está pensando agora? Hã? Nada. Estava pensando em nada. Estava olhando para o além. Pode. Para pensar, irmãos, é um exercício mental, é a minha mente. São os meus pensamentos que vão buscar as coisas lá do céu. São os meus pensamentos que vão se ocupar com Deus. Os meus pensamentos vão se ocupar. Eu vou ficar pensando nele. Lembra a comparação de um homem e uma mulher apaixonado? Chega a sair coraçãozinho dos olhos. Já viu essa cena? Está ali, tem que estar trabalhando e não produz coisa nenhuma porque está apaixonado. Aí é demitido e vai para casa pensar o tempo inteiro na pessoa amada. Porque não produziu quando tinha que produzir. É, eu vou pensar nas coisas lá do alto. Eu vou me ocupar, eu vou gastar o meu tempo pensando nele, na vontade dele, nos desejos dele, no que ele gosta. Já tentou comprar um presente para tua esposa? E aí tu vai lá e fica pensando o que, que ela gosta. E aí tu anda por tudo que é loja, anda por tudo que é coisa e procura. E aí tu está casado há 10 anos e não sabe a cor que a tua esposa gosta. Irmão, qual é a cor preferida da tua esposa? Pelo amor de Jesus, ajuda Jeová. Tem que saber, irmão. Irmão, que número a tua esposa calça? Ah, a minha esposa calça entre o 33 e o 40. Ali, o que der, ela bota, serve. Não, irmão. Não, eu penso, e isso a minha esposa me ensinou. Amor, não é o valor do presente. Quando tu compra um presente, eu entendo que tu pensou em mim. Isso é o que eu quero. Quando tu traz a rosa da sinaleira, que eu não estou levando porque está caríssima. Está mais barato comprar na floricultura, irmão. O recado é, tu pensou em mim. Tu gastou um pouquinho do teu tempo pensando em mim. Isso faz com que eu me sinta amada. Dia dos pais está chegando. Estou já motivando a minha esposa a pensar em mim e me comprar um presente. Pensa em mim, amor. Pensa em mim. Me abençoa. Me dá um presente. Pensar é isso. Eu me ocupo com o desejo do outro. Eu me ocupo com a vontade do outro. Então eu tenho que me ocupar a minha mente com as coisas de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, quando Deus criou Adão, como era a mente de Adão? O estado original da cabeça do homem era completamente comprometido com Deus. Depois do pecado, a nossa mente se envolve com coisas contrárias à vontade de Deus. Você já pensou em bater em alguém? Só pensou. Teu colega fez algo ruim para ti e te veio um desejo de dar-lhe uma cadeirada nele. Já pensou nisso? Quem já pensou em bater em alguém? Vamos ver a sinceridade dos irmãos. Levanta a mão, irmão. Quem já pensou em agredir alguém? Meu desejo era te bater. É, irmão, às vezes isso vem. Não deveria. Isso é consequência. Agora, quando eu penso nas coisas lá do alto, vai ter agressão no céu, irmão? Não vai, irmão. Vai ter pensamento impuro no céu, irmão? Claro que não. Vai ter desejo de adultério no céu, irmão? Não vai. Essas coisas não fazem mais parte. E aí fica simples. Eu começo a buscar e pensar. Depois ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso significa, irmãos, que é possível que o meu desejo pelo pecado morra para que Cristo viva em mim. É possível que a minha natureza terrena, que busca o que não deve, que pensa no que não é certo, é possível que isso morra. Eu devo fazer e pois morrer. É aquela referência ao velho homem. E aí eu volto à abertura do culto. Eu não estou mais preocupado com uma religião que me proíbe. Não, sabe por que o velho homem morre dentro de mim? Porque eu estou me relacionando com Jesus. E aí eu vou me relacionando com Ele, as coisas dEle vão entrando no meu coração, e a minha natureza terrena vai perdendo força dentro de mim. Pior coisa que existe, irmãos, é lutarmos contra o pecado sem o auxílio de Deus. Tu não vai vencer. Ah, eu não quero, não quero. Não vai dar. Porque eu preciso que a minha natureza terrena morra. À medida que eu me relaciono com Jesus, eu vou passando a viver para Ele. A minha vida vai sendo transformada. Irmãos, vida cristã significa lutar contra o pecado. Eu não posso me conformar e botar tudo na conta do Adão. Olha aí, ó, traí minha esposa por causa do Adão. O que o Adão foi fazer lá no Éden, lá pecou? Olha aí o que acontece comigo. Não, quando eu chegar no céu, eu pego o Adão. Ele vai ver. Olha aí o que ele me atrapalha. Olha como o Adão me atrapalha. Não, irmão. Eu tenho condições, o Espírito Santo nos dá condições de lutarmos até que morra o pecado dentro de nós. Até que morra o meu desejo pecaminoso. Você sabia que o pecado também ressuscita, irmão? Sabia? O pecado que eu venci hoje, ele morreu. Hoje eu não quero, não faço. Amanhã ele vai ressuscitar dentro de mim e vai tentar de novo. E eu vou lutar de novo. E eu vou vencendo, vencendo, vencendo. Isso é vida cristã, irmãos. O apóstolo chega a dizer, lembra a vida no outro tempo? Lembra como era a tua vida antes de Jesus? Lembra o que tu fazia antes de Jesus? Todos nós, Romanos 3:23 diz isso. Todos pecaram e carecem da misericórdia, da graça de Deus. Irmão, antes de entregar minha vida para Jesus, eu fiz muita coisa errada. Antes. Às vezes eu conto histórias pessoais, o pessoal fica pensando, será que esse pastor aí se converteu mesmo? Não, irmão, são histórias de antes, é de outro tempo. Depois que Cristo vive em mim, eu passo a buscar as coisas dele. Eu passo a me preocupar, a pensar na vontade dele. Eu tenho uma nova realidade. Sabe o que está manchando a igreja hoje? São crentes de hoje com a vida de ontem. Pessoas que se converteram ao evangelho, mas não tiveram uma mudança visível. Ah, então eu tenho que mostrar que me converti? Tem. Mas não é com a roupa, irmão. Aí o camarada se converte, põe um terno, uma gravata e pensa, agora eu estou mostrando que virei crente. E aí vai lá e mente, irmão. Vai lá e rouba, vai lá e engana. Não, essas coisas são de antes. Agora isso não faz parte da minha vida. Agora eu não quero mais isso. Então, agora eu tenho uma nova vida. E depois o apóstolo diz de se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Irmãos, essas coisas me fazem um cristão genuíno. E aí eu estou agora mais preocupado. Não é com o que eu vou comer ou com o que eu vou vestir. Eu não estou preocupado com o que eu vou dar ou o que eu não vou dar para a minha família. Eu estou mais preocupado em fazer a vontade de Jesus. O que leva uma pessoa a largar tudo e ir morar num outro país? O que leva uma pessoa a fazer isso? Muitas coisas, uma promoção no emprego, não, mas eu estou falando no contexto de igreja. É porque eu entendi que a vontade de Deus ela é mais importante do que a minha. É porque eu entendi que a vontade de Deus ela é tão importante que agora a minha vontade é fazer a vontade dele. Amém? Eu vou vivendo e aí eu estou ocupado. Eu estou preocupado em entender o céu. Eu tô, irmãos, eu estou falando, essa pregação ela é boa para mim, porque ela é, eu falo isso para mim. Quanto tempo eu gasto do meu dia pensando nas coisas do céu? Quanto tempo eu gasto preocupado com o meu trabalho, preocupado com o almoço, com a janta, com a roupa das crianças, com toda a minha rotina diária? E quanto tempo eu gasto pensando nele? Irmãos, quando a gente ama alguém, a gente se preocupa com aquilo que preocupa o coração da pessoa que a gente ama. Tu não te preocupa com o coração da tua esposa, do teu marido? Quando eu amo a Jesus, agora eu estou preocupado com o que preocupa ele. Me diz, o que é que você acha que preocupa o coração de Deus? Os irmãos estão me olhando com a cara, eu já estou até com... Eu vou encerrar, irmãos. Já tem uns quatro dormindo já. Até três eu não paro, porque eu acho que as pessoas que não descansaram direito e estão dormindo no culto, por culpa delas. Ah, quando dorme o quarto, eu paro, que daí eu já acho que a culpa é minha. O pastor Everton me disse outro dia, vinha pregar, tua pregação foi uma espada. Disse, opa, comprida e chata. Chata, muito comprida e muito chata. Disse, não, não, para. Disse, piada, irmão, vocês podiam rir. Descontrair, vamos quebrar o clima. Irmão, o que que preocupa Deus? Deus não se preocupa com coisa alguma, será? Será que Deus não tem algo no coração dele que preocupa ele? Será que não existe algo no coração de Deus que faz com que ele se entristeça? Que ele sofra? Para encerrar, irmãos, abra lá comigo em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3. Será que existe alguma coisa que faz com que o coração de Deus se entristeça? Evangelho de Lucas, com base nesse... Até aqui foi a saudação, agora vamos para a pregação mesmo, irmãos. Com base nesse pano de fundo, leia comigo Lucas 15, verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então existe algo que promove uma festa no céu, e eu quero me preocupar em fazer com que essa festa aconteça. E quando que essa festa acontece? Quando um pecador se arrepende. Então eu me permito pensar que o coração de Deus está preocupado em achar esse pecador. São 100, ele deixa 99 para ir atrás daquele que se perdeu. Então eu passei a pensar, a buscar as coisas lá do alto. Eu estou apaixonado por Jesus. Isso vai fazer com que eu saia da minha casa e vá atrás da ovelha que se perdeu. Isso vai fazer com que eu me envolva com as pessoas que sofrem sem Jesus, igreja. A parábola do filho pródigo. Aquele menino saiu de casa, pegou a parte da herança, foi embora. E quando volta, existe uma festa, porque ele voltou à casa do pai. Isso, para mim, é a preocupação que existe no céu. Deus olha para a vida daquela pessoa que não conhece a ele. E ele está vendo que a pessoa está se destruindo. E ele está vendo que o que falta é ele. E ele está preocupado em que o coração daquela pessoa reconheça ele. E nós, como igreja, queremos nos envolver com o céu. O primeiro passo que você pode dar na direção do céu é caminhando na direção daquele que não tem Jesus, irmão. Eu quero muito que a vontade do céu se cumpra. E a vontade do céu é que nenhum se perca. A vontade do céu é que as pessoas se relacionem com Jesus. Quando eu entendo isso, eu recebo um chamado missionário para o lugar onde eu estou. A gente diferencia missão e missões. E é lindo missões. E é lindo e é fantástico. Tu já te sentiu mal ouvindo algum missionário testemunhar? E tu olha para aquele cara e tu pensa, meu Deus, eu não sou tão crente, cara. E ele está ali testemunhando que ele deixou tudo para trás, que ele pegou sua família, que ele morou no meio dos índios, que ele fez isso, fez aquilo. E aí tu olha para ti, para tua empresa, para o teu trabalho. Pensa, meu Deus, mas eu não fiz tudo isso. Mas poderia ter feito, irmão. Eu não preciso deixar tudo para trás para pregar o evangelho. Eu posso pregar o evangelho onde eu estou. Se todos forem pregar para os índios, quem vai pregar para os teus colegas de faculdade? Se todos nós largássemos um emprego e fôssemos para a África, quem vai evangelizar Canoas? Quem é que vai? E aí os olhos de Deus vão passar sobre Canoas e vão dizer, aonde está o meu povo? Por que que em Canoas a cidade toda está se perdendo? Deus está preocupado em salvar o pecador. Deus está muito preocupado em tirar as pessoas de uma vida de sofrimento para uma vida de amor, de paz. E aí eu e você somos fundamentais nesse processo. Esse é o mês que nós estamos trabalhando sobre missões, sobre evangelismo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ganhar muitas pessoas para Jesus. Eu quero poder entender o céu para levar muita gente para lá. Eu quero saber o caminho do céu para mostrar esse caminho para aqueles que não conhecem o céu. Irmãos, isso precisa arder no nosso coração. Às vezes a gente vive a vida cristã sem cogitar o céu. A gente vive, vai vivendo e vai fazendo, e tu sonha, e tu planeja, tudo para a terra, tudo. Eu quero construir, eu quero reformar, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E o céu, irmão? E o céu? Tu já pediu para Jesus, eu quero ter a tua presença, Jesus. Eu quero ir para o céu. Eu quero andar no céu, irmão. Eu quero descobrir esse lugar onde as ruas são de ouro. Não é por causa do ouro, irmão. É porque Deus está lá. O Diógenes disse aqui antes na ministração. Deus já tem a maior adoração que existe. Ele não quer a adoração. Ele quer os adoradores. Ele já tem a adoração, é dele. Agora ele quer eu e você. Sabe o que torna o céu especial, irmãos? É porque Deus está lá. E quando eu entendo isso, eu quero levar as pessoas para lá. Já visitou um lugar fantástico? Eu tive em alguns lugares bonitos, lindos, e dá aquele sentimento, minha esposa tinha que estar aqui. Não está completo, porque eu queria que a minha esposa estivesse aqui junto. O céu não está completo, irmãos. Porque falta muita gente que está esperando eu e você falar. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. O desejo de Deus é salvar a humanidade. E se eu buscar as coisas lá do alto, eu vou descobrir isso. E se eu pensar nas coisas lá do alto, eu vou ser impulsionado a ajudar as pessoas a encontrarem Jesus. Você tem se preocupado com o céu, irmão? Deixa eu te dizer, não tem outra forma de entrar, né? Até tem, mas não é normal. A forma de entrar no céu é pela morte, irmão. Se você quer ir para lá, não tenha medo da morte. A morte não é o fim. eu não quero morrer, eu não quero deixar a minha esposa e minha filha. Eu ainda quero viver muitos anos. Não vou fazer um culto, uma apologia à morte. Então vamos fazer um suicídio coletivo, que isso é seita, irmão. Deus deu a vida e Ele sabe a hora certa para todas as coisas. Mas eu não vou olhar para a morte com pavor, com medo. E se eu morrer? Aí vai ficar bom, irmão. Porque aí eu vou ouvir dos lábios do Senhor: bem-vindo, meu filho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Feche os teus olhos. Baixe tua cabeça. Nos preocupamos tanto, irmãos, com as coisas dessa terra. E elas fazem parte. Mas não é tudo. Uma boa educação, um bom ensino para os nossos filhos é muito importante. Mas não é tudo. Uma boa casa, um bom carro é muito bom. Mas não é tudo. Existe um lugar onde não haverá lágrima, nem choro, nem pranto e nem dor. Eu quero ir para lá, Jesus. E antes de eu ir para lá, o Senhor vai me levar à ovelha perdida. Os passos que eu dou na direção do céu me levam de encontro a pecadores. Quanto mais eu me preocupar, mais eu me ocupar com o céu, mais eu vou testemunhar de Jesus na terra, irmão. É um movimento que eu faço na direção de Deus e Deus me leva à direção de pessoas. Ontem à noite eu via jovens dançando, pulando, cantando, todos cheios de alegria. E eu pensei, quantos desses conhecem verdadeiramente a Jesus? E o que eu tenho feito para que eles o conheçam? O mundo sofre sem Deus, igreja. As pessoas sofrem sem Deus. No céu existe uma preocupação. É que os pecadores se arrependam. O Senhor não deseja condenar ninguém, irmãos. A condenação é a consequência da ausência de Deus. Porque onde Ele está, a salvação, a transformação. Oh, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. A me ocupar com as coisas lá do alto, a pensar nas coisas do Senhor, a me preocupar em primeiro lugar com o Teu reino e com a Tua justiça. E o que eu vou comer, o que eu vou vestir, isso tudo o Senhor vai acrescentando. Há muitos anos atrás, um irmão cantava uma música que eu gostava muito. Ele dizia: tenho comido do melhor dessa terra, tenho bebido do leite e do mel, mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco a Jesus. Quem busca as riquezas perde a alma, e quem busca o Senhor encontra a riqueza, paz e pureza. Eu busco a Jesus. Busque a Ele. Isso vai te levar a buscar pessoas para Ele. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã. Torna-nos todos aqui missionários, representantes do céu aqui na terra. Pessoas que vão proclamar a salvação. Pessoas que anunciam a libertação, a transformação. E o Senhor acrescenta sobre nós tudo o que precisamos. E muito além do que precisamos, o Senhor nos acrescenta. Meu desejo, Pai, é que todos aqui nessa manhã saiam daqui preocupados com o céu. Porque isso significa se preocupar contigo, Pai. Se comprometer com a tua vontade. Se relacionar com Jesus. Vamos adorá-lo. No céu existe adoração a Ele. Quando eu adoro, eu começo a fazer o que eu vou fazer no céu, irmão. E depois de adorar a Jesus, nós vamos sair daqui e falar dEle para todos aqueles que não conhecem a Ele. Te adoramos, Jesus. Te adoramos.